encostar a cabeça no seu travesseiro. Não vai ser só a consciência que vai pesar. Dos seus pesadelos comigo, esse é só o primeiro. Quanto mais cê tenta fugir, mais cê vai me encontrar. Tô naquele banho demorado, no CD que não sai do seu carro. Vai ter um pedacinho de mim por onde cê passar. Tô em todo lugar, no gosto amargo da sua boca, no choro que molha a sua roupa. Eu tô nos encontros que deram errado. Tô em todo lugar, no espaço que sobra na sua cama. Eu tô no silêncio que te chama. Cê tá delirando, eu não tô do seu lado. É seu coração que tá mal assombrado. E banho demorado, no CD que não sai do seu carro. Vai ter um pedacinho de mim por onde cê passar. Tô em todo lugar, no gosto amargo da sua boca, no choro que molha a sua roupa. Eu tô nos encontros que deram errado. Tô em todo lugar, no espaço que sobra na sua cama. Eu tô no silêncio que te chama. Cê tá delirando, eu não tô do seu lado, é seu. Tô em todo lugar, no gosto amargo da sua boca, no choro que molha a sua roupa. Eu tô nos encontros que deram errado. Tô em todo lugar, no espaço que sobra na sua cama. Eu tô no silêncio que te chama. Cê tá delirando, é seu coração que tá mal assombrado. Oh, oh, oh.